104, bom dia, autorizado a alinhar e decolar dono zero, vento 100 graus, 189. Golf Mike Alpha, Sunny 01122 do Transponder, chame controle em 119.8, decola 2206. 7198, foi grato. Controle Salvador, bom dia, o Golf Mike Alpha decolou no momento, está acionado 0122. Confirme. O Golf Mike Alpha decolou no momento, 1000 pés vinha do litoral até o farol da Barra. Golf Mike Alpha, contato radar, correção. 1000 pés, corredor Xer, reposta farol da Barra. Reportará farol da Barra o Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha informa o tráfego na posição de 1 hora, 6 milhas, mantendo 1000 pés, mesmo rumo, Charlie 150. Gente, o tráfego está confirmando a posição dele, farol da Barra. 2 horas, exatamente. No momento, cruzando o farol da Barra. Golf Mike Alpha, gente. Solicita após o farol da Barra, querida, manter a linha da costa e prosseguir até o través de Paris e após a proa de Itaparica, mantendo mil, está contigo. Tem uma proa 6200, portão 5? É, 5, é. Grato. Gente, obrigado. Azul 4076, bom dia. Acione identificação autorizada chegada mar e desça para 4000 pés. Reduz a velocidade para 250 nós, altímetro em Salvador no 013. Controle Salvador, 104. 104, contato radar na decolagem. Saída Argo, nível 100. Saída para o Rumba 04. Saída Arbor, Rumba 04. Seria a saída Coral para o Rumba 04? Gente, saída Coral, Rumba 04. Grata, presente curva na direita, mantendo o perfil da saída Coral, 1 na centena, Rumba 04. Bono 777, Recife, 1251. Tem frequência para coordenação. Rumba 0430 da Presidente pro de Coral. Muito obrigado, da Presidente Coral, Rumba 04. Ok, tá livre para acionamento, chame táxi, pronto, cópia. Tá autorizado então São Paulo Congonha, nível 220 via Whisky 1 no Trive, depois direto Poço de Caldas. Decola da 190 com, ou da 107 com curva direita, na saída da El, Leda e depois voa para Ilhéus. Aciona 5132, controle frequência 120, correção 119, decimal 8. 5132. Controle até 3804, desloque, setor, autoriza 2000 e realizar o procedimento? Autorizado, desça para 2000 pés, ajuste permanece livre, LS, após estabilizar. Pode estabilizar até 3804. Ativo, já tem um POB? Desce para 3000 pés, vamos ver mais tempo. Decimal 95. O voo 925 para o SAC, 66 Borra, eu estava com 3 horas 31 minutos, estava com 10 na Natal. Ok, 9250, táxi livre via pátio, depois Alfa no ponto de espera, Índia Alfa no ponto de espera, torre 18, decimal 95. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, 78295, voo 925. Dão 3216, autorizada a chegada mar e desça para 4000 pés, ajuste na 013, livre das restrições. 4000, 013, livre das restrições, está 3216. Salvador, bom dia. Voo 9250, próximo, ponto de espera da 10 para 1. Voo 9250, bom dia. Autorizado a linha aérea decolada 10, vento 100 graus, 122. Autorizado a linha aérea decolada 10, voo 9250. Gracias. próxima que Alfa, frequência livre para coordenação. Azul 4463, autorizado, puxa estacionamento no 01, chame táxi, o altímetro no 013. 9250, contato radar 50. É, corto, a senhora pode repetir, por gentileza? TAM 3804, chame Torre Salvador na frequência 118 desse 5. Gente, TAM 3804. Bom 9250, contato radar na decolagem, saída PUCA, suba para o 350. 350 na PUCA, 9250. Prezado, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre, ele é responsabilizado. Só 3804. Só 3804, boa tarde, tráfego acertado, ajuste 1013, check trem, livre pouso no 0, vento 1010 graus, no 59. Autorizado, pouso no 0, baixado e travado, só 3804. Então, autorizado, ingresso 97, reporte alinhado e pronto. É, o nível 360, é isso, Pugalhão? 300. Ok, será recoordenado a guarda estante, o Oxa 6203. Salvador, 5-2, 3 horas e 10, tá livre o táxi, à direita, no ponto de espera, torre 1895, tem um bom dia, o azul 4463. Livre táxi, à direita, 1895, no ponto de espera, azul 4463, obrigado. Oxa 6203, na escuta, pra copa? Prossiga. Oxa 6213, autorizado para o Galeão, nível de voo 300, pela APRA Zulu 10. Até ESMAP, após Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da EL, após Leda e Bride. O transponder é 5115 e o controle em 119.8. Corteja. Correto, 5115 é o transponder, chame para o acionamento no portal 5. Chama lá, 213. O enxergue está levantando os tiros de turbulência do Airbus Jatan, livre decolagem da 17, o vento 110 graus. 199. Azul 4463, pode fora pronto, muito grave. Azul 4463, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Estamos aeronave a 1 milha de externo. Antena 4463. Salvador, azul 4076, externo, baixado para nada. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde que está livre, o ajuste 10012. Certo. 3804, chame solo em 121, decimal 9. Sete, para 3804. Azul 4076, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 100, 00 graus, 109. Eu repouso na 10, azul 4076. Luiz, Kian, que estão decolado aos 2, chame controle, 119.8. 119.8, frequência do controle, Luiz, Kian, que estão. 119.8, prossiga. Suba para 1.500 pés, ajuste no 013, aposto através de Vera Cruz. Está com radar na decolagem, saída da EL, nível 220. Autorizado por Oisleda, aguarde coordenação, Whisky Yankee Tango. Pro Oisleda, aguardando o Arubi, Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango, informa para o ideal para a posição Arubi. Um minuto. Voo no 941, bom dia, autorizado em chegada a mar e desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste no 092. Afirmativo, livre de restrições, Gol 941. Papatango, Whisky Yankee Tango, mantenha a pista de saída. A nossa amiga, aguardando a extensão. Gol 9250, Recife, 12685, alterna 12545. Recife. 45, 9250. Azul 4076, no solo 25, Liberna Fox, chame solo em 1219. Liberna Fox 29, Gol 4076. Azul 4463, vento 110 graus, 129, autorizado, decolagem 10. Livre decolagem de Sodélio, de 4403. Azul, bom dia, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado via Alfa, chame antes da Juliette, 4473. Série A, setup 3206. Sente, chame Torre Salvador na frequência 190, decimal 95. 295. Afirmativo. Salvador, muito bom dia, tá 3216, final ILS, vem checar. Tá 3216, bom dia, continua a aproximação, aguardamos os tarifas. Nada. Tá 3216, tráfego avançado, líder pouso no zero, vento 1-10 graus, no 3-9, o ajuste no 0-1-2. Gente, livre pouso, está na zero, tá? 3216. Azul 4463, acione 5122 no transponder e chame agora o controle em 1998. Quem muda para 5122, então, 4463, obrigado. Acione. Desça para 4000 pés, livre das restrições, ajuste na 012. Controle Salvador, Azul 4463, muito boa tarde. Azul 4463, boa tarde, contato radar na decolagem, saída da EL nível 180. Saída da EL no 180, 4463. Ok, via Juliette, então através de meia dúzia, aguardando o follow-up 409, 4076. Seu controle? Autorizado Arubi, Whisky, Anki, Tango. Passa o Arubi, lá. Aeroportos Paripe. TAM 3144, autorizado chega da Mari, desça para o 050. Mari 050. Azul 4463, oi na proa de Leda. Proa de Leda pro 4463. Direita Fox 219, da 3206. Thank you. Paulo, Salvador, TAN 3206, Libran. O TAN 3216, bom dia. Táxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01, bom dia. Azul 4463, Recife 1251. Recife 1251, 4463. Papa Tango Índia, Eco Quebec, 2500 pés, ajuste em 092. Adelia Sexo e pista no zero, repouso estabilizado, desce para 2000 pés, ajuste no 092. Romano 41, copia o controle. Gol no 941, controle Salvador. Ah, afirmo, gol no 941, entendeu então que está autorizado, ele é Sexo, reporte estabilizado. Atejamento correto. Controle, gol com mais alfa, Paris. Pode ser rotatória, está presente, para a posição certa. Autorizado, rotatória da presente, reporte visual com campo. Mais alto. Papai Romeu Índio, November Alpha, prossiga. Nome chamado para pouso. Frequência livre. Vamos 754, desça para 3000 pés, ajuste na 2. 3000, 1013, confirma? Afirma. 3000, 1013, vamos 754. 1754, forma ajuste no 012. No 012, 1754. TAN 3144, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4000, 1012, 3144. Golpe mais de alfa visual com campo de vista. Salvador em 118, decimal 95. 1895, golpe mais de alfa. Oi, Salvador, é o Papatango Golfe Mike Alfa. O Golf Mike Alpha, bom dia, da presença autorizada direto, final da 97, reposta final de 3 milhas, posição no 012, o vento 090 graus, no 4 mais. Golf Mike Alpha, chamará final da 1. Tango Whisky, Yankee Tango, Recife, 1251. Milhas e meia sem braço, trem baixo travado, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, com sua aproximação, agora no contato visual. 354, reduzindo. Golf Mike Alpha, livre pouso 197, vento 090 graus, no meio nasco. Golf Mike Alpha, 90.6, livre pouso. No nome do Torre Salvador, 198, decimal 95. 1895, gol 1941, abração. 754, desça para 2 mil pés, ajuste permanece. Autorizado ILS, que foi visto na zero, reforço estabilizado. Descendo para 2 mil, autorizado para o procedimento, gol 754, permanece perdido. 3144, desça para 3 mil pés, ajuste permanece. 3 mil, o mesmo ajuste, 3144. 1941, bom dia. Ajuste 10, 12, continue a aproximação, reporte baixado e travado. Velho Salvador, 100 graus, 17 mais. Gente, reportará baixar travado, 94. Golf Mike Alpha no solo aos 39, autorizado o backtrack, reporte vista livre. De meu país, sem restrições. O ajuste nessa zona 092. Autorizado 5 mil pés. Para o TAM 3283, pode voar Pro de Duna? Autorizado 3 mil pés. Ajuste na 012, mantenha a pista da chegada, TAM 3283. 3 mil pés, mantenha a chegada, TAM 3283. Tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 910. O gol 9941, no vento 100 graus e no 5 nós. Livre pouso, gol 9941. Este Golfo Mac Alpha, estacionado frequência livre, boa tarde. Bono 754, complete, final do procedimento, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, bom serviço. Obrigado igualmente. São 3144, desça para 2000 pés, ajuste na 092, autorizado ELS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 3144. Autorizado, chame para o táxi, ou chame a 213, o altímetro no 012. Guarda no cidade, está baixando, trabalho bom, certo, tempo agora. 1941, no solo 42, libere na época, chame só ali, 12199. É com 219, graças, 1941. Bom dia, voo 1941, livrou na época. Bom dia, 1941, táxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette vai aguardar, voo 1941. Salvador, tá bom de fome, Mike, Golf, Golf. Chega. Tá bom, informe, mas de golfe, golfe, encontra já na posição buraquinha, encontra até 700 pés. Estabilizado, TAN 3-1 ou 4-4? 3144, complete final ILS, chama 1895. 1895. Sim, minha aeronave chamou o controle, está acionado algum transponder? Papão informe, Mike Golf Golf, está com o transponder em 5041 e se encontra na posição buraquinho. Golf Golf. Prosseguindo para Salvador, confia. O destino é o Aeroclube da Bahia Itaparica, SMVR. Ok, então mantém espera em buraquinho, curvas pela direita e aguarde transferência passou aí para o cruzamento do campo. Aguardando na posição buraquinho, fazendo curva pela direita, a autorização para cruzar. Golf, golf. O Mike Golf Golf, confirme o tipo de equipamento e a procedência? Porte baixado e travado, aguardando o pistoleiro. Informativo, já baixou e travou, guardando o pistoleiro 3144. 9-4-1. Golf Golf provém de Aracaju, é ultraleve avançado e vai para a SMVR. Ok, aguarde. Ok, agora pode chamar a Tony na frequência 118.95. Aguardando autorização para o cruzamento do campo. Mike Golf Golf, chamando 1-1-895, aguardando a autorização para cruzar a cabeceira. Golf Golf. Papa Todo informe, Mike Golf Golf. Mike Golf Golf, ajuste na 012, reporte na setor norte da torre. O vento 080197 nós sem aproximar para pistão na 028. Opa, todo informe, Mike Golf Golf, pretende só passar pela cabeceira da pista e se destina a Itaparí, claro, clube da Bahia. Está só aguardando autorização para cruzar a pista. Gente, então aguarde seus jornais para pouso na 1-0. 1754, no solo, 4-6, no solo, em 2-9. 2-9, entrada, 1754. Está autorizado para Vitória, nível de voo 340 pela Aper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Eudes. O transponder é 5161 e o controle 119.8. Cotejo. Vou para a pouso 10. Mike Golf Golf aguardando na posição. Quatro zero oito nove da Azul, correto, chegou para o acionamento no portão 9. Paulo, gol 754, Livrota na Alfa. Bom dia, gol no 754, taxi na Alfa, chamamento da Juliette. Antes da Juliette, chama gol 754. A aeronave está chamando o solo, está inaudível a transmissão, ok? 8-62-13, ponto para o táxi 1-5-1-3-20, Guarulhos. 3-20, Guarulhos e 1-5-1 a bordo. Está livre o táxi, parte 1 em de Alfa. No ponto de espera, torre em 18-95. O altímetro no 012. 18-95, no ponto de espera, obrigado. Última forma, Torre Salvador. Tem aeronave que está pousando, afirmativo? Já pousou, autorizado o cruzamento, o Mike Golf Golf. Mike Golf Golf cruzando a cabeceira da pista de Salvador, obrigado. Torre Salvador, o Papa Uniforme Mike Golf Golf permanece nessa frequência para a coordenação da passagem pelos corredores visuais? O Mike Golf Golf ficará na minha frequência até o farol de Itapuã. Afirmativo, sim. Está presente, autorizado, direto para o Itapuã, na minha escuta. Meia dúzia, onde o senhor estará uma viatura Follow Me, que o guiará até a posição 08, ok? Positivo, Juliette até o 06, segue a viatura do Follow Me até o 08, bom, 754. Correto, bom dia. Bom dia. Oceaner 6213, está no ponto de espera. Oceaner 6213, a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém, 6213. O Mike Golf Golf está me cruzando o sinal da 35. Mike Golf Golf está exatamente no meio entre as duas pistas. Já cruzou a cabeceira da pista em uso. Esse é o Mike Golf Golf, chame a final da 35. Mike Golf Golf está cruzando a final da 35. Oceané 6213, desvio decolagem da 0, vento 1-1 a 0 graus, 1-7 nós. Desvio decolagem, né? 2-3. Intenções de prosseguir direto por seguro ou vai prosseguir via litoral até o destino? Posso prosseguir direto com o seguro. Charlie, é o Eva Quebec. Prossiga. Ah, vai prosseguir via litoral. Não vou me afastar muito para o continente. Ok, sem problemas então. Solicito que ingresse à direita no corredor Interlagos. A proa ideal aí da presente seria 275. Tem condição de manter em condições visuais essa proa? Afirmativo, 275 em condições visuais. Então mantenha essa proa para aguardando aí para o cruzamento do setor sul de Salvador. Proa 275, né? Isso, mantenha essa proa por aproximadamente umas 12 milhas. Depois será autorizado aí o cruzamento. Ok, é com que Tráfego do estado, check-train, livre pouso no zero, vento 0 na 0 graus, no 69. Livre pouso, estão no 0, tá 3, 2, 2, 3. CNM 6213, decolado 5-1 no chão, agora controle, em 1-1 no 9, decimal 8. 19-8, bom domingo. Mike Golf, encontra-se a 1.200 pés, vou fazer verificação do transponder. E faça um check no equipamento e mantenha 1 no mil pés, no litoral, via corredor Axé. Mike Golf, Golf, verificar o equipamento e manterá 1.000 pés sobre o litoral, afirmativo? Afirmo. Controle, boa tarde, acionar 6213, decolando a sexta. Acionar 6213, sube e mantenha 300, saída da EL, vigilância radar. 300, pode voar direto da EL, lembra? Autorizado da EL. Direto da EL. O 924 autorizado chegada a mar e desça e mantenha 0620, vigilante. Como a tomada? 600, autorizado de chegada a mar e desse mantenha 070, vigilante. Sai 070, mantenha 00. Solo 54, Libere na Delta, chame Solo em 1-2-1-9. Solo 2-1-9, Solo Salvador, boa tarde, tá 3-2-2-3. Tá 3-2-8-3, boa tarde, taxina Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02. Sione 51166. 51166. Transponder 51166. Você acha que a Zulu prossiga? Mantenha mil pés, vai ter um tráfego helicóptero sentido contrário a 500 pés. Informe através do Falo da Barra. Alaska Zulu, mantenha mil pés, reporte no través do... Correção, mantenha 500 pés, reporte no través do farol da barra, tenho tráfego ultra leve avançado, sentido contrário no litoral, mantenha mil pés. Ok, está autorizado então, setor norte, reporte através de Paripe, o Atlântico Azul. O 328 desse mantém a 2000, ajuste 1012, informe localizador. Descendo para 2000, com 1012, vou no 328, formando o norte. Azul 4089, inicio pushback e reporte para o táxi, Azul 4089. Ele acionado, está mantendo 500 pés, outro 1000 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Tem antena 328. Retaguarda no pátio, o tratorista e o pessoal aí da empresa fiscal de pátio, enfim. Estão cientes aí do seu pushback, o senhor só deve acionar os motores através do gate 8, ok? Boa, 32240, informação mais que ideal do que você. 240, desça até o 060 na chegada Mari. Ajuste 1012, Vigimar. 060, era Mari. O Mike Golf, Golf é controle. Tenha mil pés, prossiga direto para Veracruz, frequência aí para coordenação. Vai pousar em Veracruz, confio. Índia Eco Quebec, o controle? Está na escuta, senhor. Efetue 10 graus à direita, proa 285, para separação em contrato do instrumento que vai interceptar o ILS. Proa 285, da presente, Índia Eco Quebec. Afirmativo. Bravo que Luiz, qual o transponder que está acionado? Mantenha os corredores 1500 pés, informe para ingresso no Interlagos. Bravo que Luiz. Voo no 924 desse, mantenha 3000, ajuste 1012. 6213, chama o centro Recife, frequência 1251, antena 1325. 251, obrigado, né, 6213. Weber Yankee Mike, tá acionado 0197, confirme. Os corredores informam através de Interlagos, conversando através de Paripe. Autorizado, mil pés. 924, táxi 60. 924, desse mantenha 3000, ajuste 1012. 3012. E aqui, correção Índia Eco Quebec, é o controle? Na escuta, senhor. E mantém ainda essa proa e está cruzando agora a Baía de Todos os Santos. Ingresse no litoral da ilha de Itaparica. Manter no litoral 2500 pés, ok? Ok, vai manter a proa no litoral 2500, já com o Quebec. 240, pode evitar até uma chance de voaduna da presença. Não, mantenha a Prodmari 5240. É, Prodmari, a S19. Voo 924, controle. Vai, escutando. Desça para 2 mil pés, ajuste 1012 para interceptar o localizador, curva à direita na Pro 060 e forma estabilizada. Ok, 2 mil pés, direita 060, informarei estabilizado, voo 924. Voo no 600, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 012. 4.012, voo no 600. Estabilizando o localizador da pistana 0, voo no 328. 328, complete final ILS, torre 118-95. 118-95, voo no 328. Hotel Escazulu, controle. Torre Salvador, voo no 328, ILS da pistana 0. Estou recebendo 800 pés no modo diário, confirme. Ano 2, reporte baixado e travado. Continuando, voo no 328. Zero 00, reduz a velocidade 210 nós. Para interceptar o localizador, curva à direita na proa 055. Desça até 2000, ajuste 1012. E direto 055, reduzindo 210 nós, 1012. Vamos ver 00. Golf Golf, está livre a frequência. Zulu, informe visual com o local de pouso. Vamos para a Zulu. Mono 328, tráfego avistado, cheque, trem livre, pouso na 0. Vento 110 graus, 069. Passando externo, baixado e travado, livre pouso, gol no 328. Bernardo? Valeu. 7, livre o táxi pelo pátio Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. 5240, desça até 4 mil pés, ajuste 1012. 4.012, 5240. Paulo, boa tarde. Dono 754 para autorização Campina Grande. Está sendo bem para a nossa moleta? Dono 754. Autorizado. Campina Grande. O nível é o 390. Via Upezulu no 0 até Neuma. Após direto Campina Grande. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 1.